Então vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu queria aqui voltar a um assunto que eu já tratei, mas que eu queria ser um pouco mais explícito. Eu vou tentar detalhar um pouco mais, porque é uma coisa de uma importância essencial para vocês, na verdade para o país inteiro, mas sobretudo para os meus alunos, que é essa questão da linguagem. Tem um textinho aqui que pode servir de introdução para a nossa aula. E na segunda parte, nós hoje não teremos perguntas, porque tem aqui um cidadão do movimento, como é que chama? Movimento Liberta Pernambuco, que vai me fazer uma entrevista. Vocês assistem a entrevista, mas vocês não farão perguntas. As perguntas serão as dele, tá bem? Então vamos aqui ao nosso texto. Confúcio dizia que se tivesse o poder de melhorar a vida no seu país, a primeira coisa que iria reformar seria a linguagem, para que as palavras voltassem ao seu sentido próprio. Não conseguirei fazer o que o velho sábio nem tentou. Posso apenas indicar onde está a raiz da linguagem corrompida, que quanto mais fala, mais corrompe o país inteiro. A unidade mínima da linguagem é o famoso Triângulo de Peirce, assim chamado pelo nome do seu descobridor, o filósofo Charles Sanders Peirce, 1839-1914. Os elementos desse triângulo são signo, significado e referente. O signo é qualquer elemento visual, sonoro, etc., que, no discurso, sirva de indicador e substituto mental de algum objeto ou fato ou ideia a que o falante deseja se referir. Significado é a definição, geralmente a definição dicionarizada, que torna explícita a intenção significativa que o falante tinha em vista. Referente é o objeto, fato, qualidade ou qualquer outra coisa do mundo real que corresponda, no entender do falante, a essa definição. O signo e o significado conhecemos pelo simples uso da linguagem. Para ter acesso ao referente, precisamos saltar de dentro do mundo linguístico para um universo maior da realidade e da experiência. Por exemplo, a palavra elefante significa a ideia que o falante tem de um determinado bicho. Lendo o dicionário, obtemos a definição da palavra que designa esse bicho, isto é, aquilo que supomos estar nas intenções do falante quando ele usa essa palavra. Mas o elefante, propriamente dito, não existe nem na nossa fala, nem no dicionário. Ele está em alguma floresta ou no zoológico. Então, no mundo linguístico não existe elefante, só existe o signo elefante e o significado atribuído a esse signo. Para saber o que é elefante, nós precisamos saltar para além do mundo das palavras e ir para o mundo das coisas reais. Né? Preste bem atenção, essas operações são totalmente diferentes. Uma não pode ser reduzida à outra. Quer dizer, é impossível, por meios linguísticos, você conhecer uma coisa. A coisa você só conhece pela experiência. Ou, se não tiver acesso direto à experiência, você pode tentar imaginá-la. Mas imaginar uma coisa não é a mesma coisa que entender uma palavra. Por exemplo, eu te digo a palavra rinoceronte, e dou a definição de rinoceronte, então você entende o que eu estou querendo dizer com essa palavra. Mas cadê o rinoceronte? Se você não tiver acesso ao rinoceronte, você pode olhar talvez uma fotografia, ou pode pedir para alguém te descrever um rinoceronte, ou assistir um filme. Não é uma operação linguística em hipótese alguma. Né? Essa breve explicação basta para mostrar que a veracidade ou falsidade de um discurso não se encontra nele mesmo, nem em qualquer outro discurso, mas em algum dado da realidade externa. Veja, tem uma época que os linguistas diziam que tudo no discurso é só o discurso. O discurso só indica outro discurso, que indica outro discurso, que indica outro discurso. Ver, isto é uma impossibilidade pura e simples. Né? Porque, você vê, a conexão, como que você tem conhecimento da conexão entre vários discursos? Você precisa ou ouvi-los. Agora, audição não é a mesma coisa que discurso. Audição é um procedimento corporal, físico. Ou lê-los, isso é só olhar. Então, precisa um papel, uma coisa impressa, uma tela, tá certo? Então, se não existisse nada além do discurso, seria impossível você ter acesso ao discurso. Então, isso é uma coisa de uma estupidez tão imensa que o sujeito que falou isso aí deveria ser proibido de ensinar até em escola primária, até no prézinho, tá entendendo? Mas os caras ganham até um lugar na academia francesa e assim por diante. Ou seja, a veracidade ou falsidade de um discurso não se encontra nele mesmo nem em qualquer outro discurso, mas em algum dado da realidade externa. O elefante, o bicho elefante, é o juiz final e supremo de tudo quanto nós ou o dicionário digamos sobre ele. Agora, pode haver o caso de que a experiência a que nós nos referimos seja uma experiência mental, por exemplo, um estado de espírito, digamos, a tristeza. Tá certo? Eu digo, bom, eu posso ter a palavra tristeza, eu tenho a definição da palavra tristeza, mas isso não significa que eu sei o que é a tristeza. Eu sei apenas o que o falante está querendo dizer quando menciona a palavra. Não é isso? Então, eu preciso ou ter a experiência da tristeza, ou preciso que alguém me descreva a experiência, ou seja, é uma operação que já não é linguística, embora possa usar também a linguagem. Não é isso? Por exemplo, uma pessoa que está triste, ela está chorando e está explicando, né? Ah, meu marido me largou, meu namorado me bateu, sei lá, minha mãe morreu, qualquer negócio assim. Então, existe um elemento linguístico, mas ele não é a substância da tristeza. A tristeza é um sentimento, portanto, um elemento psiquicamente complexo, que inclui um pouquinho de linguagem, mas não é a linguagem, né? Se, porém, toda vez que usamos uma palavra, precisássemos olhar ou exibir o referente, a comunicação se tornaria demorada e muito trabalhosa. Por isso, na maior parte dos casos, passamos rapidamente sobre o referente, dando-o por tão óbvio e reconhecido que nos entendemos perfeitamente bem usando simplesmente os substitutivos linguísticos que os designam, o que nos dispensa de, a cada vez que usamos a palavra elefante, precisarmos ter um elefante na sala para mostrar as visitas. Na verdade, a capacidade de produzir essa menção implícita e abreviadíssima ao referente é a força essencial de toda a linguagem humana. Nenhum bicho tem essa capacidade. Tudo o que você diz para um cachorro, ele já sai procurando em torno. Por exemplo, se você diz o nome de uma pessoa que ele conhece, não é isso? Eu digo aqui para a Mel, cadê a mamãe? Ela sai procurando a Roxane. Né? Para ele, ou o referente está fisicamente disponível ou não existe de maneira alguma. Isso é assim para todos os animais. Né? Mas justamente essa força da linguagem humana é a sua principal fraqueza. O falante espertalhão, sabendo que automaticamente a simples menção de um signo, evocando o seu significado, dará uma impressão de presença e realidade do referente, bem pode induzir o ouvinte a tomar um simples significado como se fosse prova dessa presença e realidade. Ou seja, porque você entende uma palavra, você acredita que sabe a qual coisa está se referindo. É? Então, você está girando apenas no mundo das palavras, acreditando que está falando de coisas, quando a coisa não entrou em consideração. Para você ter acesso a qualquer referente, você precisa saltar para além do mundo da linguagem e entrar no mundo da experiência real. Claro que esse mundo também, se não fosse as palavras, você não poderia falar a respeito dele, mas ele não se confunde com as palavras, né? Quando o sujeito entende a fala, ele dá por pressuposto, ingenuamente, que também entende as coisas das quais o discurso fala. Ou seja, se você sabe o significado da palavra elefante, você acha que sabe o que é um elefante. Ora, existem zoólogos que estão estudando elefante há décadas e ainda não sabem direito o que é um elefante. Porque eles entendem que a realidade do bicho elefante vai além do seu mundo de informações psíquicas, né? Conhecendo esse truque, todos os mais perversos e criminosos usuários da linguagem podem transportar o ouvinte para um mundo de meras palavras que ele tomará como se fosse o mundo real. Na linguagem do atual jornalismo brasileiro, bem como dos debates políticos e dos discursos oficiais em geral, incluindo as falas de professores universitários sobre uma variedade de assuntos, esse truque sórdido se tornou praticamente a regra fundamental da linguagem. Né? Ou seja, Nunca é preciso usar o referente, nunca é preciso conhecer o referente. As pessoas se contentam com o significado. Preso num mundo de meras palavras que ele toma como se fosse um mundo real, o ouvinte ou leitor nunca se lembra de dar uma espiada no mundo extralinguístico para ver se o referente existe e se ele corresponde ao que estão lhe dizendo a respeito. Ou seja, quando o sujeito diz qualquer coisa, você pergunta, você sabe do que está falando? Qual é esta coisa? Se ele começar a usar muita palavra para explicar, ele já está na cara que ele não sabe do que está falando. Porque eu estou dizendo, o referente é algo que vai para além do mundo linguístico. Ora, nós vivemos todos no mesmo mundo, mundo real. E, portanto, quando nós apontamos o referente, em geral, todos nós temos o referente. Mas não quer dizer que ele esteja presente à nossa consciência de modo pleno. Às vezes ele está muito remoto e você sabe apenas o significado e o signo. Do objeto real você não sabe nada. Porque você pensa assim, o que eu sei de elefante? Eu digo, sei muito pouco, eu nunca vi um elefante. Aliás, eu vi no zoológico durante breves minutos. Agora, o zoólogo que observa esses elefantes há anos, ele sabe um pouco mais do que eu, não sabe? Ora, então isso quer dizer que o meu elefante não é mesmo o elefante dele. O meu elefante é genérico, é esquemático. O dele não, o dele é real. Está entendendo a diferença? Então, por exemplo, um dos livros que eu mais me encantaram quando eu era adolescente era o John Hunter, que se chama The Hunter. E ele viveu a vida inteira na África e ele descreve os hábitos, tá certo? E as ações de vários tipos de animais. Leopardos, leões, elefantes, rinocerontes, etc. E a coisa é tão viva. Por quê? Porque ele esteve lá, ele viu. E não só ele viu, como se estivesse no zoológico. Ele conviveu com esses bichos, ele os estava caçando. Portanto, ele podia caçar o bicho e o bicho poderia caçá-lo. Ele conta a história do empregado dele que saiu correndo um búfalo e subiu na árvore para se salvar. O búfalo veio por baixo e comeu o saco dele. Arrancou e comeu. E daí o cidadão caiu no chão, ficou ali sangrando dias e dias, lavando a ferida com a água do riachinho e foi encontrar, finalmente o John Hunter o encontrou lá semi-morto. E levou ele para casa. E quando o empregado ficou bom, ele jurou que ia matar aquele elefante e comer o saco dele. E ele fez isso 20 anos depois. Então você imagina a realidade desse búfalo para esse cidadão. O que, que eu sei de búfalo? Não sei quase nada. O meu búfalo é de papel, gente. Mas o dele era outra coisa. Está entendendo a diferença? Então, nós, para sabermos do que nós estamos falando, nós temos que ou apelar para a experiência ou temos que fazer um esforço de imaginação tremendo. Porque a maior parte dos objetos nós não conhecemos por experiência, mas conhecemos o que chama de experiência vicária, quer dizer, experiência emprestada dos outros. Eu não vi, mas o sujeito me contou. Quer dizer, ou ele me contou de boca, ou eu li o que ele escreveu. E com a imaginação nós preenchemos, então, a palavra com o seu referente. A maior parte das pessoas não faz isso. Elas não são capazes de imaginar nada, porque não tem imaginação treinada. Só tem habilidade linguística, gente. Então, sempre tem. Ele capta o significado, ele acha que sabe do que está falando, e isso é o pior de tudo. Porque se você testar um pouquinho, você vê que ele não sabe. Hoje mesmo eu estava ouvindo, tem um rapaz marxista, que faz um programinha aí, ele tem dois ouvintes, ele também fala um monte de besteira, mas de vez em quando ele acerta. Por quê? A coisa que ele fala, ele estudou. O tal do marxismo, ele estudou. Não estudou mais nada, nada, nada, nada, nada. Ele não sabe somar 2 + 2, mas de marxismo ele entende. E ele pegou uma entrevista lá do rapaz do Mamãe Caguei, que dizia assim, dando bronca nos comunistas, comunistas os ignorantes, não sabem nada. Por exemplo, tudo que o Marx fala é baseado na mais-valia. O que é a mais-valia? Tem aqui o valor do produto, que feito, vamos dizer, pelo esforço material do proletário, e daí vai lá o capitalista e acrescenta um outro valor e vende por esse valor. E daí o rapaz da orientação marxista falou, peraí, eu estudei Marx, ele nunca falou isso, ele diz o contrário disso, ele diz que todo o valor da mercadoria é produzido pelo trabalho. Quer dizer, não existe um valor extra que o sujeito. Quer dizer, é tão óbvio. Esse é, o marxismo começa com isso. Agora, o outro lá, ele entendeu, vamos dizer, o sentido da palavra tal como ele estava dizendo. Ele está indicando o sentido que ele deu à palavra. E que ele talvez tenha encontrado. Diz que encontrou na Wikipédia, sei lá, em qualquer lugar. Ou encontrou no cu dele. Pô, né? Então, a maior parte das pessoas fala assim, desta maneira. Inclusive, legisladores, juízes, cientistas, médicos, professor universitário. Quer dizer, não tem consciência das dificuldades da linguagem. Não tem consciência da dificuldade do conhecer humano. Né? E isso é a pior coisa. Quer dizer, se você não tem consciência da sua ignorância, você não é capaz de medir o valor do seu conhecimento. Isso que eu digo desde o início aqui é o mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É a lista das coisas que faltaria você saber para você entender o que você, para você entender aquilo que você já sabe. Então, se você não tem o mapa da ignorância, você não tem a ideia dos limites, do perfil do seu conhecimento. Você não sabe onde ele começa e onde ele acaba. Portanto, se confunde o seu conhecimento com o objeto conhecido. Então, se eu pensasse, o que, que eu sei sobre búfalo? Eu sei um monte de coisa, posso falar 3 horas sobre búfalo, só com coisa que eu li. Mas esse sujeito que o búfalo comeu o saco dele, certamente sabe algo que eu jamais saberei do búfalo. É? Então, assim, como é, o que, que você sente na mordida do... Veja, todo mundo quando pensa no búfalo, pensa na chifrada. Ninguém pensa na mordida. E daí ele descobriu que o búfalo usa os dentes como arma, tanto quanto um leão usaria. É? Quantas pessoas no mundo pararam para pensar nisso? Mas é evidente, você imagina a força da mordida de um búfalo, é? Dá para arrancar um braço de um leão. Ele não usa o dente, por quê? Porque ele tem uma arma melhor, mais fácil de usar. Ele faz assim para o outro, joga o leão para cima. É? Mas se ele quiser apelar para a mordida, ele aperta. Outra coisa, ele comeu, o búfalo comeu o saco do homem. O búfalo é carnívoro? Só de sacanagem. Ele não é um apreciador da carne, da carne humana, mas em caso de sacanagem, ele come. Né? Tudo isso o cara sabe, eu fiquei sabendo porque eu li a história dele. Né? Agora, eu continuo, o meu búfalo continua sendo de papel. O dele não. Ele foi atrás e ele jura que o búfalo que ele localizou e matou foi o mesmo que comeu o saco dele. Levou anos e anos para chegar lá. Você imagina o conhecimento que esse cara tinha de búfalo. Não é isso? Lendo o livro do outro caçador, o Jim, agora esqueci, como é? Esse saco. Está atrás de você, bem atrás. Esqueci o nome dele. Tem Jim não sei o quê. Jim Corbett, agora é. Os livros dele são maravilhosos. Só que a diferença é o John Hunter na África e ele na Índia. E o John Hunter caçava leão, ele caçava tigre. Né? Então, ele descrevendo como é que ele fazia para localizar o tigre, né? Através de indícios, assim, uma folhinha que está quebrada no chão, ele viu onde o tigre pisou. Se o passarinho dava um pio, ele percebia se o pio era do o passarinho fugindo do tigre, indicando o tigre para um outro, tá certo? Ou tranquilizando, dizendo que o tigre já foi embora. Esses são anos e anos e anos de experiência. O que este cara sabe sobre tigre? Bom, eu posso até ler o que ele escreveu, eu sei, fico sabendo, mas esse conhecimento, que para mim são as palavras dele, aqui, ó. Aqui, vou mostrar até os livros. John Hunter, John Alexander Hunter. Né? Isso, quando adolescente, era o meu livro predileto. E aqui o Jim Corbett. Né? Aqui tem 3 livros do Jim Corbett. Né? Então, o Jim Corbett na Índia é considerado um santo pelas pessoas que ele salvou dos tigres. Né? Então, eu sei desses bichos as coisas que eu li nesses dois. Você pode comparar o conhecimento que eu tenho através da linguagem deles com o conhecimento que eles tiveram? O conhecimento que eles tiveram foi da realidade física, vista, sentida, ouvida e assim por diante. Então, o nosso conhecimento só adquire consistência quando você faz um esforço para transcender a sua linguagem. Só quando você tenta saltar da sua linguagem para o que existe de indizível no conhecimento, aí você sabe alguma coisa. E quando você capta esse indizível e daí você faz um esforço para dizê-lo, aí você ampliou o limite da sua linguagem. E aí você está dizendo alguma coisa efetiva. Ou seja, você está transmitindo um conhecimento que a sua linguagem antes não possuía e que você enxertou na linguagem através da sua memória visual, auditiva, da sua imaginação. Estão entendendo como é importante isso aqui? Por isso é que eu faço um apelo, pelo amor de Deus, leiam muita literatura para ampliar a sua imaginação. Porque a maior parte das coisas nós não conheceremos fisicamente jamais, nós só conhecemos por imaginação. Se a sua imaginação é estreita, meu filho, você nunca vai entender coisa nenhuma. Né? Agora, tem sujeito que nunca leu a literatura nenhuma, despreza a literatura, ah, isso é só historinha. E daí ele vai estudar matemática, física, ciências sociais, e acha que sabe alguma coisa. Meu filho, sem cultura literária, ninguém tem cultura nenhuma. O aprendizado começa com literatura, começa com historinhas, gente. Porque, por isso, existem inúmeros ramos da ciência que nas comunidades primitivas não existem. Mas você não vai encontrar uma única comunidade primitiva que não tenha narrativa. Todas têm. Narrativa e poesia. Todas têm. Então, é ali que começa a inteligência humana. Né? Então, basta uma palavra tornar-se de uso geral e frequente para que seus usuários se esqueçam da necessidade de buscar o referente e acreditem que a mera compreensão do significado já lhes dá o conhecimento da realidade mencionada. Um exemplo que eu tenho citado, que citei até num videozinho que eu gravei ontem, é assim, por exemplo, pega a palavra democracia. As pessoas falam assim, instituições democráticas. Se você pensar um pouquinho, tentar imaginar o que é uma democracia, você vê que instituições por si jamais são democráticas ou antidemocráticas. É? Ela pode, por exemplo, a redação que você deu a uma Constituição pode expressar uma intenção democrática, mas lendo a Constituição você vai saber se aquele país é uma democracia ou não? Nunca na vida. É? Então, uma democracia não existe como instituição, nem como sistema de instituições, e não existe como coisa. Ela só existe como um desejo, como um ideal. Um ideal que nunca está pronto, que você tem todo dia buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e que, ao menor sinal de um abalo, desaparece. Então, as pessoas que usam essa expressão instituições democráticas, elas não têm consciência do que é a democracia. E chegam ao ponto, vamos dizer, de ser tão absurdo naquilo que falam, que a gente desconfia que é um caso de retardamento mental, ou, às vezes, pior, de psicopatia. Eu vou dar um exemplo. Esse seu Alexandre de Moraes, tem uma gravação dele de uns anos atrás, explicando maravilhosamente bem o que é o direito à livre opinião e mostrando que ele é inteiramente favorável ao direito de livre opinião. E passa uns anos, ele nega totalmente o direito de livre opinião de qualquer pessoa que tenha ideia diferente da dele. Ora, isso aí o que é? Hipocrisia? É? O ignorante pode chamar de hipocrisia, mas eu não chamo disso aí. O que ele mostrou com essa explicação e esse procedimento é que ele é insensível à diferença entre palavras e atos. Ele teve algum drama de consciência de que, não, eu expliquei esse sistema de valores e agora eu estou negando. Ele não tem nenhum drama de consciência, ele estava tranquilo no primeiro caso e tranquilo no segundo caso. O que significa o seguinte, isto é um sintoma claro, de psicopatia. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você fazer um fingimento proposital. O fingimento proposital, se você tem que fazer um fingimento proposital, é porque você sabe que está fingindo. Então você tem a consciência de que está mentindo. Então não é possível que você minta com tanta desenvoltura e tanto bem-estar. Mas você vê que ele fala, no segundo caso, com a mesma naturalidade do caso anterior. Ou seja, ele não sente a diferença entre uma coisa e outra. É um cafezinho. E isto é um dos traços mais característicos de psicopatia. Portanto, o que eu sugeriria é submeter esse seu Alexandre a uma junta médica, né, de especialistas em medicina forense, antes de qualquer coisa. Porque se o sujeito é realmente um psicopata, ele não tem condição de julgar uma partida de futebol de botão. da segunda divisão. E eu acho que é exatamente o caso dele. Então, é um homem perigoso, é um psicopata, e ele tem que ser removido não apenas do STF, mas de qualquer tribunal. Não estou falando isso para ofender o cara. Eu não uso termos técnicos de ciência social, de psiquiatria, como ofensa. Nunca uso. Ou eu uso como termo descritivo, ou não faço nada, ou não uso. Agora, no Brasil, o pessoal pega qualquer coisa que eu digo e começa a usar como ofensa o tempo todo. Né? Ah, argumento ad hominem, psicopatia, estupidez criminosa, assim. Ou seja, eles não têm conceitos, eles só têm figuras de linguagem. Ora, você quer um exemplo? Fake news. Né? Fake news é um conceito descritivo? Não. Pô, você pega aí uma notícia que o sujeito, por engano, falsificou um dado, copiou errado de uma estatística. É fake news, substância, é uma notícia falsa. Mas é isso que eles querem dizer quando acusam alguém de fake news? Não. Eles estão querendo dizer um algo a mais. Mas esse algo a mais não está definido. Ora, uma lei pode ser escrita na base de figuras de linguagem. Uma figura de linguagem é polissensa, ela tem muitos sentidos possíveis, dependendo do contexto em que é usada. Ora, uma lei pode ser baseada em figura de linguagem? Se ela pode, então o juiz pode entender do jeito que ele quiser. Ou seja, uma lei escrita em figura de linguagem é uma palhaçada. O que significa o seguinte: 80% da nossa Constituição é palhaçada, 80% do nosso Código Penal é palhaçada e assim por diante. As coisas não estão definidas, né? O que aumenta elasticamente a esfera de decisão do juiz. E daí, quando o juiz começa a tomar decisões legislativas, daí o pessoal reclama. Eu digo, mas espera, mas a redação que foi dada à lei praticamente obriga o juiz a fazer isso. Quer dizer, deixa o camarada com um termo indefinido e ele vai ter que defini-lo, portanto ele está legislando. Está entendendo? Quer dizer, o juiz que se mete à legislatura, a culpa não é só dele. É do cara que redigiu a lei em primeiro lugar. Claro que o juiz não é obrigado a legislar, ele fará isso se ele quiser. Mas a má redação da Constituição e do Código pode induzi-lo a fazer isso. Estão entendendo? Agora, ele deu um outro exemplo. Outro dia, esse senhor Luiz Ramos, esse general, está dizendo que o Aldo Rebelo é um patriota. Nacionalista e patriota. Eu digo, olha, pera um pouquinho. O homem é comunista. Membro do Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista de linha chinesa. Portanto, membro do Foro de São Paulo. Um comunista pode ser nacionalista? Você lê todos os teóricos do comunismo. Eles são todos antinacionalistas. Marx, Lenin, Trotsky, todos eles. Mas, a partir da Segunda Guerra, Stalin cria a chamada estratégia terceiromundista. E na estratégia terceiromundista, o nacionalismo, sem deixar de ser odioso para o marxismo, pode ser usado dentro de uma guerra que já não é contra o capitalismo na escala nacional, mas contra o imperialismo na escala internacional. Por quê? Quem inventou esse negócio de trocar a fisionomia do inimigo, do capitalismo para o imperialismo, foram os fascistas. Enrico Corradini, em primeiro lugar, em 1910. Enrico Corradini e Alfredo Rocco, que foram teóricos do regime fascista. E eles diziam o seguinte: não se trata propriamente da luta dos proletários contra os capitalistas, mas das nações proletárias contra as nações capitalistas, portanto, as nações imperialistas. Então, a luta anticapitalista perde importância em face da luta antiimperialista. E o Stalin adotou isso para todos os partidos comunistas do mundo. Então eles começaram a usar a retórica nacionalista. Não porque fossem nacionalistas. Porque é lógico que onde quer que você instale o comunismo, a nacionalidade se desfaz. A União Soviética desfez mais nacionalismo e mais patriotismo do que qualquer outra força no mundo. O que era a Hungria ou a Tchecoslováquia sob domínio soviético? Era uma nação independente, mas nada. Então, acabou o nacionalismo ali. Né? Então, o nacionalismo serviu para quê? para jogar o país contra o imperialismo americano, ou francês, ou inglês. A partir da hora que virou comunista, acabou seu nacionalismo. Será que o senhor Luiz Ramos não sabe disso? Não, a resposta é a seguinte: não sabe. Eu não tenho a menor ideia. Ele acredita que o outro é realmente nacionalista e patriota. Ou seja, pergunto eu, senhor Luiz Ramos, o senhor que é tão amigo do Aldo Rebelo, alguma vez teve a curiosidade de perguntar a ele de onde vinha o dinheiro do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo custa um dinheirão. Nunca ninguém investigou. E o senhor nem perguntou. Não quer saber. Quer dizer, os comunistas podem pegar o dinheiro que eles queiram, da fonte que eles desejam e gastar, e o senhor não tem problema. O homem que está lá é um nacionalista, é um patriota. Que palhaçada é essa, general? Hã? O senhor tem que se arrepender disso aí, da sua leviandade, porque isso é coisa de gente leviana. Né? Na década de 90, eu mil vezes, falando para plateias de militares, eu digo, vocês fazem essa porcaria desse ministro, Ministério da Defesa, vocês vão acabar batendo continência para comunista. Daí eles riam. Quer dizer, o ignorante, está aqui o paisano querendo nos dar lição, ensinar o Pai Nosso para o vigário. Falou, não é o Pai Nosso e você não é vigário. É. Outra coisa, isso não é um problema de ser militar. Né? O Ministério da Defesa, por si, não é uma instituição militar, é uma instituição civil que tem poder sobre os militares. É. Se fosse uma instituição militar, então o sujeito chegaria a ministro da Defesa pela escala de promoções do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas não, ele é nomeado por um político, que é o presidente. Né? E vem, pode vir de fora. Quantos dos ministros da defesa foram militares? Só agora parece que tem um. Então não é uma instituição militar. Então quer dizer, você entende tanto disso quanto eu. Aliás, eu entendo mais, porque eu estudei e você não. Tá certo? Então, depois não é que veio um ministro da defesa comunista, vieram cinco. Não apenas comunista no sentido de tem ideologia. Não, membros de partidos que pertencem ao Foro de São Paulo. Portanto, inimigos da nação. Portanto, membros de uma organização ilegal, porque o Foro de São Paulo comportava ali uma aliança íntima entre partidos legais e organizações criminosas. Veja, o Lula presidiu assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc, meu Deus do céu, que tinha quase um monopólio do narcotráfico no continente. E o seu Luiz Ramos está totalmente inocente? Não. Nós aqui não discutimos ideologia. Só... Escuta, peraí, discutir narcotráfico é ideologia, porra? É? Além disso, se você é contra a ideologia, você alguma vez reclamou que o Aldo Rebelo tivesse uma ideologia? Você alguma vez incomodou? Não, você não pode ser marxista, você não pode ser ideológico, você tem que ser tecnocrático, pragmático, que nem nós. Tem que ser neutro. Alguma vez você disse isso para ele? Não. Você consente que o comunista tenha a sua ideologia. Mas, se tem alguém contra o comunista, você não quer que esse tenha ideologia. O direito é uma ideologia, é monopólio dos comunistas. E você ajudou a montar isso, Luiz Ramos. Você foi um dos culpados disso. Um dos milhares de culpados, portanto a culpa não é toda sua. Mas você fez isso. Hã? Agora, é essa gente que o povo vai pedir socorro. Quer dizer, olha, você não pode ter uma política decente baseada na mentira. Sobretudo baseado numa mentira pueril. Não é isso? E essa história de que os militares libertaram o Brasil dos comunistas em 64, isso é uma mentira pueril. Eu já demonstrei isso, não preciso voltar a isso. Mas se você lê ali o livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, você vai ver o seguinte, que durante 30 anos os comunistas repetiram que o golpe militar foi dado pelos americanos. E da KGB não se falava. E hoje está provado que ali, no meio do governo Goulart, havia pelo menos 3 mil agentes da KGB. Quantos desses foram presos? Quase nenhum. Não é isso? Então, falar da KGB foi proibido. Uma vez eu fiz essa pergunta ao Cílio Bocaneira, que foi correspondente do Globo na Europa. O que você soube a respeito de correspondentes estrangeiros trabalhando para a KGB? Não. Isso aí, nunca ouvi falar, mas acho que não tem o menor cabimento. Perguntei ao embaixador Lincoln Gordon. Ele quase se cagou de medo. Disse, não, nós não tínhamos informação sobre isso. Ora, porra. Pulou fora. Ele também, Dorazel, não sabia quem eu era. não tinha motivo para confiar em mim. Né? Então, tudo isso aí tem esses efeitos políticos, são efeitos políticos da ignorância, a ignorância criada por uma linguagem corrompida, gente. E a linguagem corrompida é a linguagem que só tem signo e significado. E o significado se substitui ao referente. Na verdade, se você considera a linguagem em si mesma, a função do significado é justamente substituir psiquicamente a referência, mas não quer dizer que vai substituir realmente. Não quer dizer conhecendo o significado de uma palavra que você conhece a coisa respectiva. Isso é a mesma coisa que você imaginar que por você conhecer o nome de uma pessoa, você conhece a pessoa. Não é isso? Agora, tem alguma escola que ensina isso aí? Não. Portanto, não ensina a ler. Isso quer dizer o seguinte, todos os brasileiros são analfabetos de segunda ordem. O analfabetismo funcional é endêmico. É? Mesmo os melhores leitores sofrem disso, porque nunca pararam para pensar nesse abismo que existe entre o significado de uma palavra e a realidade do objeto designado. E eu estou me referindo apenas a objetos de ordem física, como elefante, rinoceronte, búfalo, né, lagartixa, laranja, etc. Mas e se forem coisas mais complexas, como, por exemplo, democracia, é, ou inflação, ou mais-valia? É? Ah, meu filho, aí só quem conhece esses referentes é o estudioso especializado disso, mas ele só conhece esses referentes, o resto ele não conhece. Por exemplo, o menino lá da orientação marxista, ele sabe o que é mais-valia porque ele estudou marxismo. Mas como não estudou mais coisa nenhuma, tá certo? Vai parar por ali mesmo. Então, este é outro problema brasileiro. Todo brasileiro de instrução superior acredita que a ciência que ele estudou é a ciência suprema e que ela tem jurisdição geral. O sujeito estudou física, então ele acha que a física pode resolver questões de musicologia, de sociologia, de psicologia, de medicina. Todos são assim. Não sabem sair do seu universo linguístico profissional. Você lembra do debate com o Paulo Roberto de Almeida? Né? Ele estudou relações internacionais. Tá certo? Nas relações internacionais não existe o conceito de globalismo. Porque isto é... Como é que tem um conceito... macro-histórico que escapa, né, do âmbito dos estudos de um diplomata. Então ele não sabe que isso existe. Agora, hoje é impossível qualquer pessoa com QI superior a 12 negar que existe o globalismo. Mas apenas 2 anos atrás, podia chegar um diplomata, professor de diplomacia, e negar. Vocês entendem até onde chega a corrupção da linguagem? Aqui nos Estados Unidos ninguém nega que existe o globalismo, mas ninguém. Nem crianças de 12 anos. Né? Mas no Brasil você pega um professor universitário, um cara de boa reputação no meio intelectual, como Paulo Roberto de Almeida, e ele jura para você que não existe, que é a teoria da conspiração. Não é isso? Não é incrível? Agora, você pega o termo pandemia. De pandemia é um negócio muito pior do que uma epidemia. A pandemia é um negócio que se alastra ilimitadamente. Se alastra quer dizer o quê? Qual é a contaminação, o nível de contaminação? E qual é o nível de mortalidade? Você pega, se o número de mortos nos Estados Unidos alcançar o número máximo que se calcula com uma, vamos dizer, com uma conjetura enfática, né, será... 1/1 de 1/1000 da população americana. Você pode chamar isso de epidemia? Acho que não. Também, hoje eu vi um médico, dizendo, olha, o pessoal está falando que o tal do cloroquina oferece riscos para a saúde e tem efeitos colaterais. Ele diz, olha, ele lê aqui, eu vou mostrar os efeitos colaterais de um remédio. Ele dá uma lista de efeitos colaterais absolutamente terrificante. Assim, quando você ouve aquilo, você fala, nunca mais vou tomar esse negócio. Ele pergunta, sabe qual é o nome desse remédio? Dorflex. É isso que vocês se sujeitam quando tomam Dorflex. Agora, a cloroquina pode ter o efeito colateral, porque tudo no mundo pode ter o efeito colateral. A água pode ter o efeito colateral. Você está entendendo? O ar pode ter o efeito colateral. Tudo pode ter o efeito colateral. Então, mas o pessoal espalha isso, não tem efeitos colaterais. E o pessoal aceita, por quê? Eles aceitaram o significado da expressão como se fosse o referente, ou seja, a realidade da coisa. Ora, o efeito colateral não é uma palavra, meu filho. É uma coisa real que acontece com o corpo humano real. Então, isso é, você para usar esta expressão, você tem que saber o que são esses efeitos colaterais, saber pesar a gravidade desse efeito comparado com outro, com efeitos colaterais de outro remédio, aí sim. Mas quem faz isso, meu filho? As palavras têm um efeito mágico. É o que dizia o James Bryce, um embaixador inglês. Ele disse no Brasil, o pessoal da elite tomava as palavras como se fosse realidade. E é assim até hoje, gente. Agora, hoje é muito pior do que quando eu era jovem. Porque quando eu era jovem, o pessoal pelo menos tinha alguma cultura literária. Hoje não tem mais. Também quando você pensa, né, pessoal, nós temos que, outra coisa, nós temos que defender a civilização cristã. Eu falo, escuta, peraí, para pensar. Civilização cristã acabou entre os séculos, mais ou menos entre os séculos 15 e 17, acabou. Existe agora a civilização tecnomediática, ou tecno-científica, se você quiser. Tá certo? Ela não é a civilização cristã. Nesta nova civilização, há vários séculos, o cristianismo só subsiste como um resíduo. Né? Resíduo que alguns toleram, outros não toleram, mas tem que aguentar um pouco, porque o povão acredita, o povão ignorante acredita. E assim por diante. Né? Então, como é que você vai defender uma civilização que não existe? Como é que você vai proteger uma civilização que não existe, que já morreu? Né? O que você tem é que restaurá-la. Né? Você tem que começar de novo. Ora, quem inaugurou a civilização cristã? Foi Jesus Cristo. Você acha que você é capaz de fazer outra igual? Não, não é. É. Portanto, nós estamos diante de um problema que só Jesus Cristo vai resolver. Então, é isso que nós podemos fazer. Nós podemos pedir, implorar a Jesus Cristo, dizer, olha, nós queremos tanto a volta da civilização cristã que nós morreríamos por isto. Como você morreu. É. Ah, não, é morrer também já é demais, né? Pô, tá querendo muito. Pô, né? Eu posso até dar um dinheiro, mas morrer já é um exagero. Mas se o cristão não morre pela civilização cristã, ela não existe. Então, tudo que se chama civilização cristã é só da boca para fora. Né? E ninguém entra na profundidade da coisa para saber por que, que acabou. Um pouquinho. Então, de hoje em diante, quando vocês ouvirem qualquer discurso sobre qualquer coisa, né, tente imaginar o referente ou conhecê-lo por experiência. Não se conforme com o mero significado que você lê no dicionário ou até na Wikipédia. Né. A situação do Brasil é muito grave, gente. Não é hora de ficar brincando de palavrórias, tá entendendo? E também, você veja, outro dia eu li um negócio que chamava assim, a fraternidade maçônica. Eu escrevi, fazia um discurso lindo sobre a fraternidade maçônica. Mas daí eu perguntei, mas peraí, como é que se exerce na prática esta fraternidade maçônica? Porque pela história que eu li, os maçons vivem se matando uns aos outros. Eu vi isso na Romênia, porra. Falei, eu conheci o grão-mestre da maçonaria, que depois foi expulso da maçonaria, depois voltou. Por ter detado um monte de maçom para o ditador Ceausescu. Então, como é que é esse negócio? É a mesma coisa. É assim, aqui na fraternidade cristã, os cristãos também não vivem se matando uns aos outros, porra. Então, peraí. Você precisa entender que a fraternidade cristã ou a fraternidade maçônica é um ideal. Ela não existe. É? Ela é apenas um desejo humano, ela é um valor e não uma coisa. Existem pessoas que transformam esse valor numa realidade a duras penas. Uma realidade que é sempre incerta, sempre instável. Né? Por exemplo, eu acho que eu tenho muito amor à minha família. E eles também acham que eu tenho. E eu tenho certeza que a família também tem amor a mim. Mas é sempre assim? É? Não é. Nem o mais profundo amor familiar é constante e estável e imutável. Não é. Amor assim só Deus tem por nós. Por quê? É o que diz Cristo. A perfeição do amor é morrer pelos seus amigos. Está entendendo? Então, se você não está disposto a morrer pela sua família, então o amor que você tem por ela é muito imperfeito. Ele é apenas um desejo que você tem e não uma realidade. Ora, se nós não somos capazes de distinguir entre desejos e realidades, pô, nós não distinguimos entre o elefante e a formiguinha, meu Deus do céu. Hã? Então, isso aí é a lição número um para o Brasil. Não confunda desejo com realidades. Não confunda, portanto, palavras com coisas. É a lição que, olha, dois caras observaram a mesma coisa, o James Bryce e o Conde Kaiserling, Conde Hermann von Kaiserling, né? Os dois no começo do século. Passaram pelo Brasil e era um homem inteligentíssimo, muito sensível, perceberam a coisa na hora. Agora, no Brasil tem gente que está vivendo aí há quase 100 anos e não percebeu isso até agora, porque ele próprio é vítima do negócio. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Eu vou dar uma entrevista aqui, né, para o rapaz do Movimento Liberta Pernambuco. Vocês podem assistir, mas as perguntas serão só as dele. Tá bem? Nós vamos sair do ar por 10 minutos e voltamos daqui 10 minutos com a entrevista. Se quiserem assistir, assistam. Tá? Se não quiser, então até semana que vem. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilker Cavalcante, mais uma vez, só que dessa vez de uma forma mais especial. Né? Todos sabem, todos acompanham o Movimento Liberta Pernambuco, o Wilker, o Alessandro, né, e toda a equipe, e sabem da importância que é esse momento para a gente. Né? Nós só conhecíamos o Olavo da internet, o Olavo da TV e o chamado Guru do Bolsonaro. Né? Mas hoje nós tivemos a honra de sermos recebidos aqui na casa dele, nos Estados Unidos, para um papo muito rápido, né? Para esclarecermos algumas coisas a respeito a nível estadual e a nível nacional também. Então, tenho o prazer de estar com o nosso professor, escritor, filósofo e autor de dois best-sellers, Olavo de Carvalho. Professor, muito obrigado por nos receber. Obrigado eu. Muito obrigado pela oportunidade, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Então já vou começando, né, fazendo uma pergunta para o senhor. Vamos embora. A respeito do caso de Pernambuco. Uhum. Tá? Aqui o senhor atribui um povo como o pernambucano, famoso por outrora se impor contra abusos e desmandos, protagonizando diversas guerras para defender seu território, onde na famosa Batalha dos Guararapes, que deu origem ao Exército de Caxias, que posteriormente se tornou o glorioso Exército Brasileiro, hoje ser completamente dominado por uma oligarquia, familiocracia, Campos e Arraes, que há mais de 40 anos se apossou do Estado, rebaixando Pernambuco a viver como capitania hereditária, em pleno ano de 2020, sem sentir essa realidade. Para contextualizar para o senhor, em Pernambuco nós temos a seguinte realidade. Temos a família Arraes, que é do Miguel Arraes, que foi exilado, depois retornou e se tornou governador de Pernambuco. E temos a família Campos, né, do Eduardo Campos, falecido em 2014, no acidente aéreo. Hoje, essas duas famílias mandam em Pernambuco e tem o governador Paulo Câmara, né, carinhosamente chamado por nós Paulo Mentirinha, Paulo Imposto, Paulo Câmera Lenta, né, e que está transformando de vez Pernambuco no seu curral, de fato, se eu posso chamar assim. O que é que a gente pode fazer? O que é que a população pernambucana pode fazer do ponto de vista de lutar, de guerrear e correr atrás, de recuperar os dias de glória do nosso estado? Então, em primeiro lugar, a Batalha de Guararapes não deu nascimento só ao exército, deu nascimento ao Brasil, que foi o primeiro momento em que houve um sentimento de unidade nacional contra o invasor estrangeiro, né? E também foi a famosa, as batalhas foram empreendidas por representantes das três raças, branca, negra e índia, a primeira vez que trabalharam juntos para defender o interesse comum. Então ali nasce realmente o Brasil, né? Eu trabalhei no livro O Exército na História do Brasil, e isso foi muito claro. Foi a primeira vez que eu entendi uma coisa importantíssima na nossa história. Se você estudar a história americana, você vê que os Estados Unidos se formaram sempre em torno das suas igrejas. O primeiro sujeito que ia para um lugar era o pastor protestante. Você não tinha uma igreja, tinha um montão de igrejas diferentes. Então ia lá o pastor com o seu burrinho, ia lá montar uma igreja, e daí em torno da igreja ia aparecendo o resto, né? E daí com o tempo também se formava a delegacia, a polícia, etc, etc. Bom, no Brasil foi o contrário. No Brasil se formou, o país se formou em torno dos fortes e dos destacamentos militares. O primeiro que ia não era o pastor protestante, nem o padre católico, era o exército. Então o exército foi a espinha dorsal da formação brasileira. Por isso é que eu digo, onde o exército se verga, é o país inteiro que se curva. É uma coisa terrível. Agora, o que aconteceu? Por que que justamente o Estado que deu origem ao Brasil e que deveria ter mais consciência nacional do que todos os outros, veio cair nessa situação? Por causa da aliança, do casamento entre a elite financeira e os comunistas. Que é uma coisa que começa mais ou menos na década de 50 e que na década de 60 em diante se torna o principal mecanismo de formador da política brasileira. Se você olhar, isto se tornou pior ainda, porque foi reforçado por um fator internacional. O que é o fator internacional? A famosa Escola de Frankfurt, né? Os filósofos chamados da Escola de Frankfurt, o que eles fizeram? Eles deprimiram o papel do proletariado como agente da revolução e enfatizaram o papel de outras forças sociais emanadas não de um papel econômico definido como proletário, mas definido por insatisfações vagas. Por exemplo, é o pessoal gay, é o pessoal negro, são as mulheres, são isso, mas aquilo, são vários grupos de insatisfeitos. E removeram o proletariado. Então você vê que, tanto na França, o pessoal do antigo Partido Comunista, que era o pessoal proletário, ficou contra o movimento do estudantil de 68. Tá certo? E sabiam por que estavam contra. Então, isso vai ser a morte da revolução, né? Quer dizer, o linguajar revolucionário vai servir agora, vai se tornar instrumento na mão de grandes fortunas que financiam esses movimentos elitistas, abortistas, feministas, gaysistas, negristas, etc, etc, etc. Então, hoje, a chamada esquerda mundial, a comunistada toda, virou um exército a serviço do quê? Do capital monopolista, meu Deus do céu. E, portanto, a direita também mudou, a direita virou populista, né? Então, agora, tem gente que ainda acredita, né, na conversa antiga dos comunistas, né, que os próprios comunistas mais inteligentes sabem que a coisa não é assim. Então, o que se passou no Pernambuco foi uma expressão local de um fenômeno universal, que foi colocar, vamos dizer, toda a militância esquerdista a serviço desses, né, desses grupos milionários. Foi só isso que aconteceu. Você veja, hoje, quem financia a esquerda no mundo? Né? São os grandes bancos. Não é isso? Agora, você pega o candidato conservador de direita, quem financiou a campanha do Bolsonaro? Ele mesmo e o povão. Agora, tem gente que ainda acredita que a esquerda é o proletariado, é os pobres. Meu Deus do céu, esse pessoal está no mundo da lua. Já está no mundo da lua faz muito tempo, né? E vivem, como é que se diz, homenageando o pessoal da Escola de Frankfurt. Meu Deus, você não precisa da Escola de Frankfurt, acabou. É a morte da revolução, né? O filósofo italiano Augusto de Noce, né, ele pegou isso muito bem, isso foi a morte da revolução, né? Então, não tem mais revolução, agora só tem revolta social, de grupos insatisfeitos. Olha, esses grupos insatisfeitos, nenhum deles é definido economicamente. É definido pelo sexo, pela raça, por alguma insatisfação pessoal. Né? E o proletariado? O proletariado não tem nada a ver com isso. O proletariado não é representado. Quem representa o proletariado no Brasil? Bolsonaro. Ele tem a linguagem que fala o que eles estão sentindo, porque eles sentem no bolso. Não é isso? Como combater, professor? Eu acho, em primeiro lugar, restaurar o sentido da identidade de classe, que antigamente era tão importante para os marxistas, mas agora é importante para os antimarxistas. Ou seja, nós estamos falando em nome do povo, do povão trabalhador, e esses camaradas são da elite, Eu hoje mesmo estava lendo a memória do Jorge Gustav, que é um filósofo francês, um homem inteligentíssimo. Eu vou até ler um pedacinho aqui para você ver que coisa impressionante, né? Ele está lembrando o tempo da guerra. Como é que eu pus aqui? Oh, raios. Espera aí, tem que achar aqui, porque isso não pode perder. Isso é muito bom. Então a gente vê que os papéis se inverteram, né? Inverteram, os papéis inverteram. Completamente. Deixa eu ler aqui para você. Ele conta do tempo que ele prestou serviço militar, ele ficou 7 anos como soldado, né? São 7 anos de uma vida. De certo, outros foram mais infelizes, foram mortos em combate ou mutilados para sempre, deportados, fuzilados da resistência. Eles tiveram, eles pagaram muito mais caro o preço da sua sobrevivência, o preço da sobrevivência do país. Mesmo se eu não, se eu tive melhor sorte, eu não posso me impedir de julgar com tristeza, com reprovação, a atitude dessa juventude que acha hoje em dia que ela não deve nada à nação e que a nação lhe deve tudo. Quer dizer, o homem que sofreu, né, ele põe conta como é. Ele foi, talvez foi o pior ano do século XX, pior inverno, né? Eles tinham que dormir ao ar livre, né? E não tinham coberta suficiente, né? A comida eles tinham que roubar, na verdade. Então foi uma vida horrível, na verdade. Mas eu tive muito mais sorte do que muita gente que morreu ali. Mas e esse pessoal da juventude de hoje, que deve a sobrevivência a nós? Nós morremos para que eles sobrevivessem. E agora eles acham que nós é que devemos tudo para eles. Toda a juventude filha da Revolução de 68 é tudo assim. Um bando de vaidosos, metidinhos, tá certo? Não tem o menor respeito pelos pobres, que trabalham para eles, são todos exploradores do proletariado, são todos exploradores dos caras da pobreza, e acham que são libertadores da humanidade. Quer dizer, é uma monstruosidade, é uma inversão tão, tão psicótica, né? Que a gente não tem por que tolerar essas pessoas. Você olha todo esse... Outro dia, né, aquela menina da Maitê Proença, reclamando da Regina Duarte. Imagina, a Regina Duarte pega um cargo público e ela não lembra a dívida que ela tem para com a classe dela. O quê? Com a classe? Quer dizer, você acha que uma mulher, por ser ministra da Cultura, secretária da Cultura, ela tem uma dívida para com a classe profissional dela? Não, ela tem uma dívida com o povo que paga o salário dela. Que é o mesmo que paga todos vocês, porque vocês não pagam nada. Vocês não estão facilitando a vida de ninguém. Vocês não estão contribuindo para o país, né? Então, a pessoa acha que os interesses daquele grupo privilegiado são superiores ao interesse do povo geral. E para eles é natural pensar assim. Eles acham que eles já nascem com crédito, né? Agora, porque eu sou artista, eu penso assim: você é artista, você faz o seu showzinho na esquina, se alguém pagar para você, muito bem. Se não pagar, foda-se. Tá entendendo? Agora não. Nós fazemos um negócio que ninguém quer assistir, o público não quer, então nós precisamos de dinheiro do governo. Os artistas de verdadeiro sucesso de antigamente nunca precisaram de dinheiro do governo. Sei lá, você pega, sei lá, o Dorival Caymmi, o Mário Barroso, Chico Alves, algum dia precisou de dinheiro do governo? Não, o povo dava dinheiro para eles, pô, porque gostava de assistir. Agora, pega esses caras aí, tipo, né, Chico Buarque e Caetano Veloso e tal, né, o aquele outro Santos, como é que chamava? Lulu Santos, etc. Meu Deus do céu. Ninguém quer assistir essa porcaria, então tem que ter governo. Mas tem Proença, ninguém quer assistir você. Você é apenas uma mulher bonitinha. Você como atriz, olha, não significa nada, né? Talvez até a Regina Duarte significasse, ela tem algum talento, né? Mas olha, veja, eu estudei teatro na minha juventude, né? Estudei com Eugênio Kuznet, que era um discípulo do Stanislavski, que era o grande criador da técnica teatral moderna, né? Eugênio Kuznet foi totalmente dedicado à arte. Ele nunca saiu pedindo dinheiro para ninguém, não. E não tinha vaidade nenhuma, ele só trabalhava. E ali ele formou atores de primeiríssima ordem, o Raul Cortez, a Rosa Maria Murtinho, né? A Itala Nandi, né? Eu falei, eu vi o que eram atores da fase áurea do teatro brasileiro. Isso já acabou faz tempo, né? E eles não tinham dinheiro, não, viviam morrendo de fome. Agora, depois que veio na era de Rede Globo, e todo mundo encheu o cu de dinheiro, pô, maravilha. E agora que é mais dinheiro do governo ainda. O resto a gente já sabe como se deu, né? Claro, claro. Então, o Movimento Liberta Pernambuco ele foi criado, de fato, no dia 15 de fevereiro de 2019. Mas esse movimento da direita já se iniciou lá de trás. A Dani Gouveia, que é uma amiga nossa lá de Pernambuco, ela foi a primeira a levar o senhor em Recife. Daniela Cavalcante Gouveia? Minha amiga. É ela mesmo. Ela mandou um abraço, um beijo. Um beijão para ela. E, Dani, para você, viu? E, assim, lá atrás, 2014, 2013, com a Sandra Queiroz, Sandra foi para Brasília, estava lá, invadiu o Congresso, foi presa pela Polícia Federal, né? E elas começaram esse levante lá em Pernambuco, e depois chegou eu, chegou o Alessandro Sarmento, que é de Olinda, líder do movimento também, veio o Coronel Meira, que hoje é o maior nome da direita no Estado, estamos com o Coronel, e conseguimos começar a juntar uma gama de jovens dispostos, preparados para a guerra de fato, mas existiu sempre aquela lacuna. Olha, a guerra não é somente você pegar em armas, mas é também você se preparar intelectualmente para poder debater, para poder saber a estratégia do inimigo e a partir daí traçar os seus rumos. Então, nesse sentido, professor, qual a importância hoje dos movimentos sociais de direita do nosso Brasil nesse combate, nessa guerra ideológica? Primeiríssima coisa, você tem que pensar na guerra cultural. Porque só depois de você ganhar a guerra cultural é que a outra guerra pode começar. Você vê, se você estudar hoje, por exemplo, a história do nazismo e fascismo nos anos 30 ou 40, você vai ver que eles ganharam metade da opinião europeia. Quer dizer, não era um negócio assim que tinha dois ou três. Não. Tem um documentário, não lembro o nome, que mostrou no tempo do governo de Vichy na França. Você viu o entusiasmo popular para aquele negócio, era um negócio monstruoso. Isso quer dizer, os nazistas e fascistas estavam numa posição cultural vantajosa. O pessoal pensa que nazista e fascista era tudo idiota, que não tinha intelectuais. Não, eles tinham intelectuais muito mais brilhantes que os comunistas. Hoje você fica espantado, como é que eles foram aceitar essa porcaria? Bom, sabe que intelectual engole qualquer coisa, né? Não é por ser intelectual que deixa de ser um trouxa, tá entendendo? Então, mas quer dizer, foi só quando a guerra cultural estava vitoriosa, praticamente vitoriosa, que daí eles chegaram a tomar o poder. E os comunistas a mesma coisa. Quer dizer, primeiro você ganha os corações e mentes, só depois você pode ter o poder material. Agora, no Brasil eles querem inverter, querem eleger um presidente conservador antes de você ter sequer uma cultura conservadora. Não dá para fazer isso. Então, uma vez eu expliquei, na origem de todo movimento político, você tem uma sequência de etapas que não são trocáveis. A primeira etapa é a formação dos intelectuais. Isto leva uma geração. Então, lê os livros do Dostoiévski, as histórias do Dostoiévski passam ali, mais ou menos de 1840 em diante, na Rússia. São intelectuais que eles passam a noite inteira bebendo vodka ou chá e discutindo. Só discute. Não tinha ação política nenhuma. Durante meio século. E isto 60 e tantos anos antes da Revolução Comunista. Quando você tem uma intelectualidade formada, portanto você tem uma espécie de uma linguagem comum entre todos os intelectuais, aí você começa a formar militância política. Daí depois de formar a militância política, daí você pode formar até tropa, sei lá, se for preciso, né? Mas você não pode saltar essas etapas. Então, no Brasil, não houve etapa da formação dos intelectuais. O único esforço para formar intelectuais foi o meu. O meu está só no começo, meu Deus do céu. Eu vi os primeiros resultados com esse pessoal do Instituto Borborema e outros, né? Pouquinha gente. Eu falei, isso ainda não é preciso, aí precisa mais 20 ou 30 anos. Então, de repente o pessoal vota num presidente, o presidente não tem a militância a favor dele, não tem mídia a favor dele, né? Não tem intelectualidade a favor dele, então sei que entregou o homem aos leões. Porque eles fizeram botar ele lá para os caras matá-lo. Tentaram até matá-lo. Então, até hoje, o Bolsonaro tem o cargo, mas não tem os meios de governar. Porque se ele não tem uma força política organizada na sociedade, não no Congresso, não no Parlamento, não no STF, mas na sociedade, força organizada para sustentá-lo, Ele não tem nada. Que agora, que o pessoal está começando a organizar. O que você tem, mas é uma. Você não tem uma militância, você tem uma simpatia popular. Que o povo teve simpatia por ele desde o primeiro dia. É o que ele tinha no começo e é o que ele tem agora. Agora o pessoal está começando um pouco a organizar a militância. Veja, eleitorado é uma coisa, militância é outra. O eleitor vai lá uma vez cada quatro anos e dá um votinho. O militante oferece a sua vida todos os dias. Eu sei, bicho, eu vi a formação da esquerda brasileira nos anos 60. O número de pessoas ali que estavam dispostas a morrer pelos ideais dele era imenso. Todo mundo corria risco e ficava orgulhoso de correr risco. Hoje em dia, não. Então, você tem uma massa popular que está disposta, no máximo, a ir para a rua. Né? No domingo. Militante não é isso, gente. Vamos fazer o seguinte. Quantos pichadores tem na direita? Nenhum. Você quer fazer um piquete na porta de uma fábrica? Quantas pessoas tem para ir lá? Não tem ninguém. Então, não tem militância. Não existe militância direitista. Existe um público direitista. Né? Bolsonarista, para ser mais preciso, bolsonarista. Quer dizer, é como se fosse... Veja, o público está para uma militância como os torcedores estão para o time de futebol. O torcedor não joga, meu Deus do céu, só fica lá aplaudindo. Então, tem gente que pode aplaudir, vai, esse é o público, nós temos um público simpático. Tá certo? A causa. Mas você não, militância não tem até hoje. Ninguém formou. Por exemplo, eu conheci militantes na época dos anos 60, né? Gente treinada, bicho, para ser torturado e não confessar nada. Né? Eu vi o Rui Falcão, não tenho nenhuma apreciação para o Rui Falcão sob outros aspectos, mas eu vi o Rui Falcão enfrentar sozinho um tiroteio contra 10 camaradas na escadaria da Faculdade de Direito. Então, era um homem treinado, um homem capaz. Se você pega o Zé Dirceu é um oficial do Serviço Secreto Militar Cubano. O que você acha que foi o treinamento dele? Foi assim, levar porrada e ficar quieto, se chorar, apanhar mais, você está entendendo? É assim, porra. Então, e o treinamento que eu tive foi assim, de mosquito, você está entendendo? Comparado com esses outros, né? Mas eu vi camaradas que foram... eram de uma coragem que hoje em dia é inimaginável. Tinha isso na direita e tinha na esquerda. Na direita tinha o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Entrava 12 caras do Comando de Caça aos Comunistas numa assembleia de 3 mil, os 3 mil fugiam de medo. Os caras vinham com porrete, com correto, batendo todo mundo. Imagina isso hoje. Quem é capaz de fazer isso? Hoje só a esquerda bate na direita. A direita não faz nada. A direita não pode abrir o bico. Ela só existe para apanhar. Já elegeu um presidente e não tem poder ainda. Como é possível? Ou seja, trocaram a ordem das coisas, falou. Naquela época que estava fazendo a campanha do Bolsonaro, falei, não é importante eleger um presidente. Você tem que eleger o quê? Um presidente de sindicato. Você tem que botar um pastor conservador na igreja da esquina. Você tem que botar um diretor conservador na escola das suas crianças. Você tem que tomar o grêmio da escola. O reitor da faculdade. O reitor da faculdade. É isso, porra. Ah, mas isso demora. Falei, ah. Daí eu lembro, sabe, tem a frase do Goethe que eu adoro, que eu fiz o nome da vida. É urgente ter paciência. Você está com pressa, então a primeira coisa que você tem que fazer é ter paciência. O pessoal não quer ter paciência, quer ter o efeito fácil. Vai demorar, gente, vai demorar. Você vê, o Bolsonaro, coitado, ele não consegue governar até agora. Por quê? Um cargo não é poder. Né? Cargo é apenas o nome de um poder. Então ele é o presidente, mas ele pode presidir? Não, não pode. Eu disse que isso ia acontecer. Antes dele ser eleito, eu disse, senhor Bolsonaro, se eu for eleito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar as armas da mão dos seus inimigos para o senhor ter poder. Ele não fez isso, ele quer direto resolver os problemas do Brasil. Vamos resolver o problema da economia, da agricultura, da medicina, não sei o quê, da saúde. E você não vai conseguir fazer nada, pô. Eles vão bloquear tudo. Por quê? Você deixou eles ter, você deixou o poder na mão deles. Você pegou o cargo, mas o poder está na mão deles. Então, a primeira coisa que precisava fazer, fechar os partidos do Foro de São Paulo e processar todos os dirigentes por cumplicidade com o narcotráfico. Por quê? O narcotráfico era membro do Foro de São Paulo. Estou falando, o Lula presidia as assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. Enquanto isso, o Fernandinho Beiramar contava que todo ano Ele trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Você está entendendo o tipo de poder que eles tinham? Como é que você vai comparar isso com o poder do Jair Bolsonaro? Os caras estão armados até o dente, podendo matar quem eles queiram, e com dinheiro ilimitado. E daí vem o seu Zé Mané lá. Ele tem o quê? Popularidade. O povo ama, sem dúvida, e votará nele. Mas ele não tem poder. Então tem que dar poder para ele. Como é que... Da onde está o poder? O poder está na mão do inimigo. Vamos tirar da mão dele e passar para cá. Está entendendo? Vamos tirar esse dinheiro desses partidos aí e dar para o partido dele. Porque esses partidos obtiveram esse dinheiro ajudando o narcotráfico, ajudando as Farc, colaborando com o morticínio. As Farc mataram mais de 30 mil pessoas na Colômbia. Eu vi o que eles fizeram lá. Já fui para a Colômbia várias vezes. Adoro a Colômbia, adoro. Né? Tenho muito amor pela Colômbia. É como se fosse uma segunda pátria para mim. Entendeu? Então, eu vi lá coisas do seguinte tipo. Tem a região que... Né, eles lá conseguiram expulsar as Farc. As Farc agora só dominam 3% do território. Mas nesses 3%, eles expulsaram um monte de camponeses. E os camponeses foram pedir esmola na capital. Né? Então a gente via aquelas famílias... Né? Então, da onde você veio? Vim de tal lugar. Por que você veio? As Farc me expulsaram. E tinha um sujeito que se ofereceu para ser advogado deles. Várias vezes tentaram matar esse cara. Soltaram uma bomba no carro dele, matou. Ele e o filho escaparam, matou o motorista dele. E já era o enésimo atentado. As Farc fazem isso, gente. Né? Então, e essas são parceiras do PT, parceiras do PSOL, parceiras do PCdoB, que agora chama Cidadania. Enquanto isso, está lá o homem do PCdoB, seu Aldo Rebelo, trocando beijinho com o coronel, com o general do Exército. Né? E eles dizem que ele é patriota. O Vilas Boas. O Vilas Boas disse isso. Disse, não, nossas concepções da segurança nacional são idênticas. Ele disse isso. Mas o Luiz Braga disse pior. Ele é um nacionalista e patriota. E como é possível? Veja até que ponto esse pessoal dominou. Vamos dizer, a cultura, dominar a cultura é dominar a mentalidade. Você acha que o general Luiz Braga é comunista? É claro que não. Mas acontece que o esquema mental dele foi moldado pelos comunistas e ele não tem iniciativa intelectual própria para sair disso. Eu tenho. Por quê? Porque eu estudei isso durante 50 anos. Porque no Brasil é o seguinte, o sujeito largou a esquerda, ele acha, agora eu vi a luz, agora eu estou entendendo tudo. Não está entendendo nada, meu filho. Quer dizer, você foi educado pela esquerda, você tem que se reeducar, leva 20 anos. É como se fosse uma psicanálise, você tem que examinar a profundidade da sua alma. Para daí você ir trocando esses elementos gradativamente. Você veja, quando eu escrevi A Nova Era Revolução Cultural, 1993, eu já tinha me livrado do comunismo, do marxismo, ainda acreditava na honestidade do Lula. Não é incrível? Depois de décadas. Foi aos poucos que eu fui entendendo o esquema financeiro, como é que funcionava. Porque você não se livra desse esquerdismo, desse comunismo do dia para a noite. Então, primeiro tem que ter a higienização intelectual, leva muito tempo. Depois, esses intelectuais que se limparam a si mesmo podem começar a limpar os outros, leva tempo. Daí, no fim do processo, depois criar os intelectuais, criar a militância, daí você elege um presidente e você o apoia. Hoje está difícil, você tem que fazer passeata toda semana. Se tivesse uma militância organizada, não precisava disso. Porque o militante organizado, pelo menos, tem uma linguagem própria. Nós até hoje não temos sequer uma linguagem, usamos a linguagem da esquerda ainda. Falando em limpeza intelectual, a gente já começou a fazer isso de certa forma. Queria até mandar um abraço para a nossa querida Sarah Winter, que está passando por uma fase difícil. Mas nós, do Liberta Pernambuco, junto com os 300, nós já começamos a fazer essa questão de preparar, de fato, uma militância bolsonarista, uma militância de direita. Claro, essa militância não existe. A Sarah Winter estava treinando algumas pessoas, ensinando para elas algumas técnicas de passeata, de as longas que ela aprendeu, não lembro se na Bulgária ou na Ucrânia, né, quando o tempo que ela estava no FEMEN, né, que é um órgão, evidentemente, do comunismo, da KGB. Ela aprendeu tudo lá e ela está tentando trazer um pouco disso para o outro lado. Imediatamente aparecem os tipos aí, como esse seu Seu Moraes? Mas é a militância armada, é o assassino. Puta, mentira, rapaz. É? Só quem tem militância armada no Brasil é os comunistas. Né? Quem foi que matou aí o Celso Daniel? Quem foi que matou o Toninho do PT? Quem matou todas as testemunhas desses inquéritos? Né? São vocês. Quem é que está associado com as Farc, que é um, vamos dizer, é narcotráfico e morticínio? É a direita que está aliada com essa direita ou são vocês? Vocês são todos assassinos. Comunista é assassino por natureza. Quem tentou matar o Bolsonaro? Quem tentou matar o Bolsonaro fui eu, é? Né? Então. Assassinos e. Agora eles fazem. Como é que chama a festa da. Facada Fest. Facada Fest. Você festeja a tentativa de homicídio. Isso é direta apologia do crime. A apologia do crime vai virar um movimento de massa. Tem algum general preocupado com isso? Tem nada. Estão lá trocando beijinho com o homem do Foro de São Paulo, pô. E o pessoal confiando nas Forças Armadas. É? Apelando às Forças Armadas. Por quê? Porque acredita que as Forças Armadas são as mesmas de 50 anos atrás. Não são, gente. É? Sobretudo no governo Sarney, o negócio mudou profundamente. É? As Forças Armadas já não são o mesmo. Elas estão muito enfraquecidas, sobretudo... Eles não se permitem ter uma ideologia. Eles acham feio ter uma ideologia. Só quem pode ter ideologia é os comunistas. Vê se alguma vez reclamou, algum general reclamou que o Aldo Rebelo é ideológico, nós não falamos com ele. Ao contrário, vem cá, nós não trocamos beijinho. Né? Agora, se aparece uma ideologia de direita, não, não podemos ser ideológicos, temos que ser tecnocráticos, pragmáticos. Esse pragmatismo também. Você sabe para que serviu o pragmatismo? Comércio pragmático com a China? Para fortalecer uma ditadura genocida que está ameaçando fazer uma guerra para dominar o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, são eles que dizem. Todos esses comerciantes pragmáticos, apolíticos, ajudaram a fazer isso. Você esqueceu que nos anos 30 tinha o mesmo problema. Nós temos que ter um comércio pragmático com a Alemanha. E daí ajudar a Alemanha a enriquecer para depois que ela dominar a Europa. Só que depois que acontece isso, não se fala mais disso, né? Quando a pessoa se lembra de que teve essa sacanagem, vão cobrar 50 anos depois, que nem cobraram do pai do Kennedy, né? Pô, você se encheu de dinheiro comerciando lá com o Hitler, né? O pessoal da Ford, Fundação Ford, IBM, um monte de coisa. Porra! Ah, não era era pragmático, não era ideológico. Pô, esse negócio... Política não ideológica é futebol sem bola, meu Deus do céu. É uma coisa que não faz o menor sentido. Esse seu pragmatismo, seus generais, é uma ideologia. E é uma ideologia das mais perversas que existem. Né? Quando é que vão acordar? As pessoas não entendem nada de política. No Brasil tem cientista político. Tem um cientista político, sou eu. Os outros não estão... Não, tem dois ou três entre os meus alunos hoje em dia. Então a gente pode contar, quem sabe futuramente, com o professor Olavo nos orientando cada vez mais nessa questão de militância... Não, eu não posso orientar uma militância, isso é muito simples. Eu posso ensinar ciência política, isso é o que eu posso fazer. Eu, à distância, eu não posso orientar militância nenhuma, isso é o fim da picada. O sujeito para orientar a militância, ele tem que estar ali no dia a dia. Não é o lado estratégico, é o lado tático, portanto, são as ações concretas. Eu, à distância, se eu me meter a fazer isso, eu seria um charlatão. Então, no lado estratégico, as análises estratégicas gerais, dá mais ou menos o rumo das coisas, isso eu estou fazendo. Mas dar instruções precisas sobre o que fazer no dia tal, que movimento, tem que ser alguém que está aí, porra. Está entendendo? Nossa penúltima pergunta. O senhor falou sobre ter que apoiar e fortalecer cada vez mais o presidente, tirar da esquerda todo esse poder e, de fato, trazer para o presidente. O partido do presidente hoje, o Aliança pelo Brasil, ele está sendo formado, ele está em formação. E, no caso especial de Pernambuco, falta muito pouco para se tornar um novo PSL. Né? Só falta mesmo o Luciano Bivar entrar no Aliança para que ele se torne um novo PSL. Hoje a direita bolsonariana, a direita raiz de fato do Estado, não está no Aliança por causa dos líderes que foram escolhidos para estarem no comando. Será alguma falha do presidente ou das pessoas que estão ao redor dele influenciando? É muito simples. Pergunto, quanto tempo levou para formar a esquerda brasileira? Começaram a trazer ideia comunista para o Brasil na década de 20. Quando chegou nos anos 50, você tinha já uma intelectualidade comunista relativamente poderosa. E eles ganharam a amizade do presidente da República. Mas eles não tinham militância suficiente para sustentar isso. O que aconteceu com eles? Caiu do cavalo. Eles tinham só uma penetração na elite. Popularmente, eles não tinham nada. Então, o movimento 64 chegou lá, deu dois tapas nele, acabou a história. Eles entenderam esse erro que eles tinham feito. E entenderam que precisava uma política de massas, tá certo? Mais lenta, mais gradual, tá certo? Para poder um dia chegar à presidência. Então eles começaram nos anos 60 a repensar toda a estratégia e tática. Quando que eles chegaram ao poder? A esquerda. 50, meio século depois. A esquerda teve a paciência de se organizar. A direita não, a direita se formou da noite para o dia, já quer ter um presidente. Falei, vocês estão é doido, porra. Vocês vão votar um presidente, você não é um presidente, vocês vão votar uma vítima. Vocês estão botando o cara para ser um mártir. Não é um herói, é um mártir, porque ele está lá para morrer. Você não diga que já tentaram a facada durante a campanha. Pô. Ele não pode nem chegar a ser eleito, já tem que matar o cara antes, porra. Como é possível isso? Você vê, eu acho o Bolsonaro mais do que um herói, um mártir. Ele é um homem santo. Eu não tenho dúvida disso aí. Eu acho que Deus o ama muito, porque ele fez aquilo que o Cristo disse. A perfeição da amizade é dar a vida pelos seus amigos. E ele fez isso. Ele se salvou porque Deus quis. Mas ele ofereceu a vida. Quantos ofereceram mais? Eu estou só oferecendo meu tempo, meu trabalho, meu pobre cérebro. Não é nada comparado com a vida, né? Eu lembro perfeitamente do dia da facada. Pois é. Perfeitamente. Foi um dos dias mais marcantes da história do nosso país e de todos nós que estamos desde o começo envolvidos. E esse pessoal da esquerda, eles são amigos do narcotráfico, são amigos das Farc, meu Deus do céu. Agora, ninguém faz nada para fechar o Foro de São Paulo e para punir os partidos que pertenceram. Na lei dos partidos políticos, proíbe a existência de partidos associados a organismos internacionais. Proíbe a existência. E todo mundo se conforma com isso. Você está entendendo? Então, isso aí pode. Matar pessoas pode. Pode matar o Celso Daniel, matar todas as testemunhas do processo. Pode matar o Bolsonaro. Pode comerciar, né? Cocaína. Pode se associar com Farc, etc, etc. Pode trocar cocaína com o Fernandinho Banamar. Você vê, o Fernandinho Banamar, ele confessou tudo para a polícia colombiana. Quando chegou no Brasil, levaram ele no Congresso, ele deu um esporro nos deputados e humilhou todos. Não teve um homem de verdade para obrigar ele a dizer alguma coisa. Daí botaram num presídio de segurança máxima para ele nunca mais ter que falar nada. Veja a diferença entre Colômbia e o Brasil. Isso de, olha, militares colombianos são pessoas humildes e estudiosas. Os brasileiros são gente cheia de empáfia, que não quer aprender nada, quer só se fazer de gostosão, quer homenagens, quer hinos, emblemas, etc. É isso que gostam, né? Ah, nossas gloriosas forças armadas, nós somos bons da guerra na selva. Guerra na selva contra o quê? Contra minhoca, tatu bola, tatu prego, né? Macaco prego. Né? Vamos parar de palhaçada, gente. Vamos ser humildes. Reconheçam, a Força Armada não nos livraram do comunismo em 64. Eles deram um abalo momentâneo no comunismo, mas depois ajudaram o comunismo a voltar ao poder. Quando acabou o governo militar, qual era a única força política que restava? Os comunistas. Os comunistas dominavam tudo, dominavam os dois partidos. Então, pelos frutos conhecereis. Vocês não eliminaram o comunismo, vocês o fortaleceram, embora não quisessem fazer isso. Então vocês têm que fazer uma meia-culpa, dizer, olha, nós não entendíamos disso. Veja, eu comecei a falar do negócio da guerra cultural em 1993, quando publiquei o meu livro Nova Era Revolução Cultural. A primeira reação militar ao meu livro veio 8 anos depois com o artigo do general José Fábrega num jornal militar. Daí o general Sérgio Coutinho começou a trabalhar comigo e escreveu 2 livros importantes também sobre guerra cultural. Morreu amargurado porque os colegas dele não prestavam atenção. Ou seja, até hoje vocês não disseram, nós cometemos um grande erro, nós abandonamos a guerra cultural, meu Deus do céu. Nós achávamos que sim, só na violência física e não resolver nada. A violência física foi desnecessária, não serviu para nada, só comprometeu vocês, só queimou a imagem da Força Armada. E o que precisava fazer, que era a guerra cultural, vocês não fizeram. Me mostre um filminho anticomunista que vocês tenham feito. Nenhum, nunca. Está entendendo? Então, assim, vocês não sabem guerrear, pô. Né? Quer dizer, a guerra cultural já... Veja, a ofensiva cultural soviética começou antes do pessoal ouvir falar de Antonio Gramsci. Começou na década de 30. Eu tenho livros americanos aí sobre a ofensiva cultural soviética nos anos 30. Né? Quer dizer, Stalin orientava pessoalmente os seus agentes no cinema americano. John Howard Lawson dava a instrução, falou, olha, você esqueça aí os proletários, vocês têm que ganhar os milionários e formadores de opinião. Né? John Howard Lawson criou a escola de roteiristas de Hollywood, que influencia até hoje. Então, o cinema americano foi monstruosamente infectado por ideias comunistas. Foi mais do que uma infiltração, foi uma ocupação. Muitos depois se arrependeram, né? Como Humphrey Bogart. Humphrey Bogart disse, bom, eu não era propriamente comunista, eu era apenas um idiota. Né? Tem vários, né? O Sterling Hayden também confessou, né? Gary Cooper, né? Também muitos confessaram, né? E se arrependeram, voltaram atrás. Mas aí você avalia o poder, veja, o poder da influência da KGB no Ocidente era um negócio monstruoso. Agora você fala isso, pessoas que nunca estudaram na vida, que nunca leram um. Outro dia, a mulher da menina da, né, a BBC, que eu chamei de Bebuceta, né, veio aqui me entrevistar e achou exagerado o que eu estava falando da KGB. Eu perguntei, que livro você leu sobre a KGB? Ah, nenhum. Quer dizer, então vai a merda, porra. Hã? Quer dizer, a sua ignorância lhe dá autoridade de contestar o que eu estou falando. É isso que você quer dizer? Eu estou estudando esta merda faz 50 anos, porra. Eu sou, fora do meio comunista, eu sou o único cara que estuda comunismo há 50 anos. E esse é o problema. Agora, quando eu comecei a falar, nos anos 90, os militares tinham que ter reagido ali. Não precisa intervenção militar, porra. Era só os militares processarem aqueles que mentiam contra as Forças Armadas. Teriam desarmado a mídia comunista já naquela época. Quantos eles processaram? Nenhum nunca. Caralho, não dá. Deixou-se criar. Não deixou de criar. Né? E Calá está trocando beijinho com o Aldo Rebelo. Fala assim, não dá. Quer dizer, você quer perder a guerra intelectual, espiritual, e depois continuar ganhando na outra guerra, você até louco. Pois é. Então é isso. Para a última pergunta, e... Eu já peço ao senhor que, na sua resposta, o senhor já possa comentar também sobre o atual cenário, que a gente vai falar do fake news agora, sobre os recentes acontecimentos a respeito do tema. A pergunta foi feita pelo Ednelson Oliveira, lá de Recife. Né? Antonio Gramsci não previu a internet e as redes sociais, e isso fez com que o seu plano se tornasse falível. Sim. Considerando o contexto do marxismo cultural, a internet, principal arma contra esse sistema, foi criada com o objetivo original de fortalecer as ideias gramscistas? Se sim, a luta para enfraquecer a internet usando o conceito das fake news comprova que o tiro saiu pela culatra? Não, não, não. O criador da internet, ele chama Tim não sei o que, era um irlandês, ele não era um sujeito político. Né? Ele achou que a internet ia facilitar a liberdade de expressão, como de fato acabou funcionando. Então ele não tinha intenção política, mas ele sabia que isso aí ia fortalecer a liberdade de expressão. E isso quebrou o poder de grandes impérios de comunicação de massas. Se você pegar... Olha, eu tenho mais leitores do que o Globo, sabia? Mais leitores do que a Folha. Então, é lógico que eles têm medo de mim. E eu não tenho medo nenhum deles. Na época, quando eu saí do Globo, falei, vocês não brigam comigo, vocês perdem. Porque eu sei falar com o povo, com o público, e vocês não sabem. Vocês são de outra época. Agora, por isso que os caras estão tentando hoje quebrar a internet. E para isso eles não têm, na concorrência jornalística, eles perdem. Então tem que apelar para quê? Para a autoridade, tem que apelar para a polícia. Né? Se os dois falando, bom, claro. Você não viu o debate que eu tive com o João Pedro Stedel na Bienal do Livro de Porto Alegre? Isso faz muito tempo. O cara saiu de lá de quatro, dizendo o seguinte, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não vinha. Né? Então, acabei com ele, acabei. Então, em matéria de argumento, eles não vão ganhar. Mas na discussão eles não vão ganhar, eles vão perder. Então tem que impedir o cara de falar, porra. Só que agora, para impedir de falar, é tarde. Agora eu já falei. Se o cara chegar aqui agora, vou matar o Léo de Carvalho, chega agora e me dá um tiro na cabeça. Meu filho, você tem ideia de quanto eu já falei? Quanto eu já publiquei? A infinidade de textos inéditos que eu tenho. Texto e vídeo inédito é um negócio monstruoso. Então, olha, a merda eu já fiz. Pô. Pode matar o autor que a obra está aí. Eles não vão parar com isso. Quando acabar todos os partidos, por exemplo, quando todos esses ministros do STF foram pó, o pessoal ainda vai estar lendo meus livros. Pô. Você está entendendo? É por isso que o Solzhenitsyn dizia: um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Como se fosse. É uma analogia. Você está entendendo? Agora, ele é um segundo governo se ele não se meter no governo. Se eu pegar um cargo de governo, eu deixo de ser escritor e sou apenas mais um funcionário do governo. Perco o meu poder próprio, que é o poder da literatura, o poder da palavra, e ganho o poder duvidoso da burocracia. Tanto que Solzhenitsyn algum dia aceitou cargo público? Nunca. Dostoiévski aceitou cargo público, mas nem cagando. Tá certo? No inteiro, Dostoiévski tinha mais gente do que na procissão de um santo. Tá entendendo? Tamanha a influência do cara. O Solzhenitsyn, pode dizer, o Solzhenitsyn derrubou o sistema soviético. Né? Ele mais meia dúzia de amigos deles, escritores. Nenhum deles era político. Não é isso? Então, eu aprendi com eles, aprendi com Dostoiévski e Solzhenitsyn. É assim que se faz, tem que ser um escritor verdadeiro, não pode pertencer a partido político, não pode se associar com ninguém, não pode ter grupo, não pode ter conexão. Quando o pessoal diz, ah, ele é o guru do governo Bolsonaro, vocês são loucos. Eu conversei com o Bolsonaro 4 vezes. Por telefone, e uma vez durante 2 minutos do jantar aqui da embaixada. Né? Então, não. Imagina se eu vou discutir com alguém as ideias que eu vou publicar. Você está louco? Eu sou um escritor, eu tenho muito orgulho de ser um escritor. Eu escrevo as minhas ideias. Não vem me dar palpite, não vem querer me pautar que eu já mando você para a puta que eu paro na mesma hora. Você pensa que tem falta político tentando me pautar? Não falta, não. Eu mando tudo a merda. Né? A minha obra é 100% original. Eu escrevo o que eu pensei. Não pertenço a grupo, não tenho ligação política com ninguém e jamais terei. O dia que eu for isso, eu não sou mais Olavo de Carvalho. Eu serei mais um deputado, aí, sei lá, do PFL, do PQP. Né? Assim, eu sou um sujeito muito... Olha, eu me lembro a frase do falecido vice-presidente Aureliano Chaves, ele diz: olha, minha cadeirinha é pequenininha, mas nela sento eu. É a mesma coisa, minha cadeirinha é pequenininha, mas sento eu. Ninguém me dá palpite aqui. Isso aí, professor, não pare, jamais. Isso, tá bom. Vou parar, não. Pessoal, olha, depois de eu morrer, não vou parar, tem muita coisa inédita para ainda ser publicada. Opa! Não adianta nem matar mais, agora é tarde. Já devia ter matado antes. Eu espero voltar daqui a 10 anos aqui novamente e conversar. Quando quiser. Mesmo... Eu estarei gagá, mas conversaremos. Podem, meu pai sempre fala que podem lhe roubar tudo, a roupa do corpo, seus bens materiais, tudo que você veste, mas jamais roubarão o seu conhecimento. É isso mesmo. Então, enquanto Olavo de Carvalho estiver entre nós, e até mesmo depois de sua partida, eu tenho plena convicção de que sua obra, professor, ela vai perpetuar, se Deus quiser. Pelo menos tem 2 ou 3 livros meus que vão durar mais do que eu. Falando em livro... o professor vai assinar aqui um livro, tá certo? E a gente vai sortear aí para vocês. Professor, agradeço demais. Eu que agradeço. Ter recebido a gente. Né? Eu vim como... tentando entrevistar o senhor, mas eu terminei como um aluno. Né? Manda lá um abração para todos os amigos. Um aprendizado fantástico. Eu gosto muito ali do Recife, viu? Eu gosto demais dali. Pois é. Não vou convidar porque o senhor não vai. Eu não vou, estou muito velho para ficar viajando aí. Mas quem sabe futuramente, se o senhor permitir, não venha uma comitiva boa lá de Recife. Né, venha visitar, será trazer sempre, a Dani, sempre bem-vindo. Sandra Queiroz, Coronel Mira. Traz a Daniela, será muito bem-vinda, tenho muita saudade. Gente, professor, o senhor quer dar uma palavrinha final para os nossos jovens, para a direita? Não, é isso aí, fique com Deus, meus irmãozinhos. Coragem e sangue fredo. Muito aprendizado, galera. Valeu, forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Professor Olavo de Carvalho.